Maria, no gol 1807. Afirma autorizado pelo 1807. Pelo, thank you. Estabilizou um localizador avistado no gol 755. Chegou no 755, passando Duna, livre final ILS, torre 118-95, bom voo. 195, Salvador, boa tarde, chegou no 755, passando Duna. Lado 1013. Cliente à direita, 118-95, ponto de espera, 1013, ajuste no 649, boa. Ok, aguarde. Submantém nível 340 restrito, passa 160 em subida. Chame centro Recife em 128.8. Boa viagem. Firmo, boa tarde. Obrigado, bom trabalho. Ponto de espera pronto. Fundo 649, ali, decola sem parada. Afirma. Ok, autorizado, ingresso, decola sem parada, pista no zero, vento no 30 graus, 12 nós. Gol, 1649. Gente, autorizado, alinhar e decolar sem parada, 755, complete a aproximação, número 1 para posto com a Maria Estelip, 737 da companhia, iniciando a corrida de decolagem. Passando externo agora, vamos no 755, aguardando. De novembro, Alfa, no Solas 1-1... Utilizado backtrack, reporte pista livre, 9 Bravo. Utilizado backtrack, Winger 9 Bravo. Lima, Quilo Zulu, táxi autorizado, Lima, Mike, Quebec, na Quebec, mantém a posição e chame torre 1895 para o cruzamento. Ponto 649, decola 1-1, controle 120 decimal 8. 208. Controle Guantanamo, igual ao 649, decolar. 649, boa tarde, contato radar direto Leda, vigilância. Direto Leda, 1649. Aduna 07. 1807, afirmo, direto Duna, mantendo a descida para 3 mil pés. 1807. Duna 3 mil. Número 2 no setor, aguarde, 4118. Aguardando, 4118. Sequência livre da presente, Novan Bariank, Mike, chame para regresso. Autorizado cruzamento no 735, neste Neopat 5, estacionar livre frequência. 3:42, ao retorno. Sem táxi à direita, via Índia, no ponto de espera, chame torre 1895, o ajuste 1013. Direita Índia, ponto de espera 1895, 3, 1, 4. táxi autorizado Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette 08, tá certo. Mil, direto Duna, altímetro 013. Ok, a gente, direto Duna, 2231, descendo para 050. Para 5000, ajustado 1013. 5000, 2031. Azul 4118, livre para o pushback sinceramente, entra em início táxi. Livre, deixa uma permissão de táxi, Azul 4118. Boa tarde, 925, controle a sua identificação, desce e mantém 060, vigilância radar, chegada bom. Brilha 2000 por 07, toda Índia Serra. Erro. Índia Serra negativo, não há possibilidade. Autorizado 2000, livre LS, voando Duna, 1807. Voando Duna. 07 copiado? Afirmativo, tá na proedidora então, livre LS. Duplo Papa, Lima, Romeo, Romeo, acima identificação, chegada a Mari, desse mantém nível de voo 070. É Portugal 021, clear 3000 feet, altimeter 1013, é Portugal 021. 3000 feet, 1013, é Portugal 021. Passaredo 2231, velocidade indicada. 245. 245, ciente, Duna, décima tem 4000. Boa tarde, então 31, pode esperar da 10, pronto. Duna desce, mantém 4000, passaredo 2231. Duna 4000, 2231. Duna 4000. 925, desce, mantém nível de voo 050. Controle igual ao 649. 649. Passagem 5241, para pushback de acionamento, pátio 3, está na remota 6. Trip 5241, puxa aciona, remoto no 3, chama para início de táxi. Autorizado, puxa acionamento, chamará para o táxi 5241. Controle, Salvador, Dona Janta. 075, controle, identifique, chegada a Mari, desce e mantenha 080, voo no 075. Firmo. Paulo Salvador, boa tarde, Oxané 6314, posição 5, formação 90, autorização 340, Petrovina. 6314, aguarde cópia. Aguarde cópia, Oxané 6314. Passa 150, chama Recife 13325. Passando Politano, muito boa tarde, é o 35487. Voando 649, passando 60, Recife 13325. Tio pra Copa Golfins. Pode. 5, decola, 17, controle 120.8. 208, uma boa tarde. Até o da Mãe, quando luz agora no momento, até o 060. Juxo no 0, 1 no 3. Via Índia, chamada 2, 205, no ponto de espera. Meio 13, Juxo, 1, 4, 1, 1, 8. Paração. 3145, contato radar direto Leda, vigilância. Direto Leda, tá 3145. Tráfico avistado, tem autorizado pouso visto no 0, vento no 30 graus, 129. Ajuste no 013. Oh, thank you, livre pouso. Obrigado, 07. Afirma o Xanené 314.

Correto, para posicionamento. Camarada, 7-2-1. Solo Salvador, 35241, está pronto para o táxi. POB 42, 3 horas e 40, alterna Monte Claro. Táxi autorizado, Pátio 1 no Indy Alpha. Ponto de espera, Sumi 2895, ajuste 10013. Autorizado, Pátio Indy Alpha. Chamado 8295, 35241. Uno 807 no Solos 21, livrar direito no 21 decimal 9. Livrar 219, boa noite, 07. Solos Salvador, boa tarde, boa noite, 07, livrou. 1807, táxi Alfa, chamei antes da Juliette. Alfa, chamar essa Juliette, boa noite, 07. 5487, volta. Aguarde, 5487. Airport Gal 021, one mile and a half from the outer market, complete the last final approach in Kentex Tower at 118.95. 1189 at Airport Gal 021, Deus, boa tarde. Boa tarde, 118.95. 95, Airport Gal 021, boa tarde. Air Portugal 021, continue approach, stand by runway vacate, new Indy 130 degrees, 10 knots, altimeter center 103. 1013, standing by for landing clearance, Air Portugal 021. Passaredo 2231, desce e mantém 2000. 2000, passaredo 2231. Aérea 2733, vai a 4500 pés para Ilhéus? Autorizado então, pronto para a cópia? Autorizado Salvador Ilhéus, eu vou devolver um. A 4500 pés, sai no corredor, achei a curva direita, pista 10, 0264 é o código transponder, 1208 é o controle. 2708, está pronto o estacionamento, o Porto Alegre 2733. 2733, livre estacionar, chama para gente táxi. Chamar para gente táxi, o Porto Alegre 2733. O Gol no 807, centro da Juliette. Ciente no 807, mantém a posição. A princípio, o portão de destino encontra-se ocupado. Mantém a posição, Gol no 807. Como é que é o estacionamento web 5729? 5729, portão 1 autorizado, chama pra gente táxi. Autorizado, chama táxi. Para o prospecto, estacionamento da 3155 na posição 9. 3155, livre pro chuveque estacionamento, chama pra gente táxi. Chamada pra gente táxi, 3155. Boa tarde, Solo de Salvador, Elxané, 6314.5, pushback acionamento. 6314, portão 5, autorizado, chama pra gente táxi. Vai chamar táxi, 6314. Cinética 180 de cima. Vá, o 5487, vai curvar à esquerda, aproxima, como 00, limitado nessa proa pela magnética 180 de cima. Termo, desce e mantém 060. Alguma recomendação de velocidade, senhor? Ah, negativo. Gol no 075, restauração, sequenciamento, esquerda pro 015, limitado pela magnética 100 de Sintra. Esquerda 015, limitada a 100, gol no 075. Attack now, Lorraine 121, decimal 9. 129, Portugal 021, boa tarde. Boa. 00 de Simbra. 1925, federação radar, boa 225, identidade pela magnética. Lima Romeu Romeu, controle, vetoração radar, mantenha presente pro limitado pelo LOC. Lima Romeu Romeu. Mantenha pro limitado pelo LOC, Lima. Tanto fica aqui vazio, né? Pra gente aqui paradinho. Bruno 95, redução 2, 1-0. O Bruno 95, redução 2, 10. Termo. Termo. 075, desse mantenha nível de voo 070. Voo 91075. 1075, desce e mantém nível de voo 070. 070, voo não, 075. Decimal 8. 128, trip 5241, obrigado, bom dia. Julia. Qual a partir do hotel? Ocupada 4.000, Vimo. Controle Recife, boa tarde, o trip 5241. É Salvador 5241, contato radar saída Argo, restrito 3.000. Saída Argo, restrito 3.000, trip 5241, Salvador. Voo 925, reduza para 179. Voo 925, reduzido 179. Sendo lá, que passaria 2231. Ciente, com a passão do Zuna, completa LS, torre 118.95. 18.95, boa. Lima Romeu Romeu, direita pro 070, livre LS. Direita, 070, livre LS. Boa tarde, passarelo 2231. Passarelo 2231, boa tarde. Continue a aproximação, reporte ao final 3 milhas, carteiro do zero, do dano para pouso, vento, 120 graus, 120 nós, ajuste, 10, 13. Ok, passarelo 3 milhas, 2231. 5487, controle, direita 160, desce para 4.000. Descendo para 4.000. A direita 160, 5487, vamos fazer um ajuste? 0 no 3, gol no 925, desce para 3.000. Gol no 925, 3.000 pés. 925 vai cruzar o localizador para separação. Gol no 925, tem que virar com o carro. 11 a bordo, 3 horas e 10 de autonomia, está alternando o Recife, 6304. 6304, ciente, aguarde para início táxi. Vai aguardar 63 para o quarto. Gol no 075, desse mantenha 5.000, ajustado 1013. 5.000 com 1013, gol no 075. Para o táxi, o Santres 155 com 183 a bordo, autonomia de 0430, alternando Galeão. Táxi autorizado até através do portão 612, chame lá para prosseguir o táxi. Gente, táxi autorizado até através do portão 612, chamará para prosseguir o Santres 155. Volta 317, está pronto para a cópia do Brasil. 3217, autorizado plano para Confins, nível de voo 360, via Pesolano 6. Subida será da Euleda Bridge, a subida, curva direita após a decolagem. 5077 é o código transponder, 1208 é o controle. Confins 360, Pesolano 6, da Euleda Bridge, 5077, 208, 208. 3217, cotejamento correto, chama para pushback e sonamento. Táxi à direita via Índia e Alfa. Ponto de espera, chame torre 1895, ajuste no 0 no 3. Está se aproximando do portão 06, está 3155. 3155 vai dar passagem ao Airbus da Avianca, após seguir o mesmo até o ponto de espera. No ponto de espera vai chamar a torre 1895, ajuste no 0 no 3. Gente, vai seguir o Airbus da Avianca, a ponto de espera 1895 para o 3155. O Chanel 6314, táxi autorizado, parte principal em de Alfa, ponto de espera chame torre 1895, ajuste no 0 no 3. Ajustado 1013, iniciando o táxi, pátio Indy Alpha, ponto espera 1895, Chané 63, no táxi. T7 da Trip, chame estabilizado. Vai interceptar o lock agora, vai, só aguardando a drive. Porte Fui LS, 35487. Quando Fui LS, reportará, senhor. Termo, reduza a velocidade para 170. 170, 170. Vento no 30 graus, 10 nós. Reporte na final. Reportar na final da 17, o Lima Romeu. Airjet 5729, Lima, mantém pistão 0. Lima, mantém pistão 0, vai. Rumo 807, após o TAM, ingresso Juliette, portão 09. 4198, passa 1150, chama Recife em 13325. 1325, azul 4198. 13325. 3325, azul 4198. Gol no 075, curva à direita, proa 1160, reporte localizador, desce 4000. Direita 1160, reporte localizador, desce 4000, 075. Termo redução 170. Cuidado, pouso 97, ele morre mesmo. Faz pouso para o cheque para o compacto 5. Juliet, to gate 11. Portugal 021, is the ground. 021, go. Air Portugal 021, clear taxi via Juliet to gate 11, 11. Via Juliet to gate 11, Air Portugal 021. Passaredo 2231 vai ficar atento ao início do táxi do Portugal. O Airbus à frente, após ingresso Juliet, remota 14. Portugal, Juliet, remota 14, 2231. Oscar vai para Alfa, Sol Salvador, prossiga. Paulo, gol no 399, para autorização São Paulo. O 399 aguarde cópia. Só isso aí. Ok, obrigado. No 075 vai cruzar o localizador para separação com a aeronave à frente. Gente, mantenha para então 160, gol no 075. Sim. Paulo, gol no 399, autorização São Paulo. 1399, aguarde cópia. Guarda. Posso ficar Papa Alfa, a princípio a gente não recebeu nenhum transponder 2000, tá ok? Objeto 5729, decola 33, controle 120, decimal 8. Boa tarde, obrigado. Boa tarde. Boa tarde, web 5729. 729, boa tarde, contato radar direto Leda Vision. Leda 360, web 5729. Boa tarde. Xener 6314, autorizada a decolagem pisto 10, vento 130 graus, 10 nós. Livre decolagem pisto 10, Xener 6314. A subida será da El, Leda, Bridge. Com a primeira curva direita após a decolagem. 5105 é o código transponder, 1308 é o controle. Autorizado São Paulo com o 360, abrindo no 6018 de pode. Leda da El, transponder. Você fala com curva direita, transponder. 1105, controle 208. Só confirmando a subida da El, Leda, Bridge. Da El, Leda, Bridge. Bola 399. É, chama para puxa acionamento. Demarar no 399. Salvador Airport, Galvira to 1. Go ahead. Can you confirm the sun? 1-1? Gate 1-1. Affirmative. Xener 6314, decola 35, controle 120, decimal 8, bom. 208 com controle, Xener 6314, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Controle de Salvador, Xener 6314, decola, perfil da Momo, cruza 1300. Cliente 6314, boa tarde, contato no radar de vigilância, saída da Momo. Saída da Momo, Xener 6314. Equipe 5487, chame torre 118, decimal 95. Torre 1895, tempo 5487. Controle de Salvador, boa tarde, 1395, informação. 1395, boa tarde, vigilância, chegada a Mari, desse mantenha 3000 com 10 no 3. 3000 com 16, gol 1395. Altímetro 1013, gol 1395. 1093, padrão, 305. Torre Salvador, boa tarde, o 35487. 5487, continua a aproximação, guarde a autorização de pouso. A dando autorização, passou sim para baixar a trava. Localizador, gol no 075. Gente, gol no 075, autorizada a aproximação final ILS, 5 milhas do externo, torre 118, decimal 95. 1895, gol no 075. Tango até o África Zulu, chama a torre 118-95. Ando solo 29. Salvador, Gono 075, boa tarde. Gono 075, ciente, número 2 para pouso, continua aproximação, informe com o trem baixado travado. Formaral, Gono 075. Alfa, chamará o seu Juliette, de voo no 95. Baixado e travado com o livre pouso, 5487 da trânsito. Torre, eu só passando o seu Oscar Zulu. Prossiga. Através da rotatória, vai para o Pátio 3. Ok. Qual altitude mantém o teu Oscar Zulu? Mantendo 77 terrenos, senhor. Ciente, continua a aproximação, informe no través norte do Pátio 3, ok? Através norte do Pátio 3, eu vou pairado aguardando autorização para cruzar o eixo da 1028. Anote, do 3, reportará o teste Salvador. O vento em Salvador 140 com 11, altímetro 1016, 1013, corrigindo. Ciente. Não, foi 3217. 3217, ciente. Livre puxa de acionamento, chamando o NXTAX, portão 10. Puxa de acionamento, 3217, obrigado.